Salvador, capitão. Cidade estado, livre pouso, pista 1, pista 35. O vento vai ser cruzado ao grau de 9,9. Autorizado o pouso, vento do 9,9. Parqueamento no gate 03, após proteger o táxi, ok? Ativei o pátio 1 após 20, pode ser 2 passagem azul, entrando no pátio, está passando 3 na 63 na porta. Chamar 3604. Mais um 3604, da aeronave, controle, eu vou renovar. Devido a um tráfego de transporte de enfermo, pousando na pista 1-7. Azul 4205, complete sinal de uma torre, 1-1-8-9-5. 7-8-9-5, azul 4205. Torre Salvador, o azul 4205. 14205, continua aproximação, reporta baixada travada, reporta tráfego na final da 17 para aproximação. Ok, ciente, é, agora baixada travada. Ciente. Posição 17, Romeu Tango, baixada travada. Ciente, papai Tango Romeu Tango Gulce. Avistado, livre pouso, pista 17, o vento 150 graus, 99. Informa o tráfego na final da 90, já passa no marcador externo. Olá, Romeu, tá bom. Sim, Romeu, capaz 390, veio na trilha da rotatória. Capaz 390, concluído, rotatória, Romeu. Boa noite, 69, boa tarde, autorizado chegar da BEST, deixa para 4.000 pés, aí chama 012. 4.000 pés, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa. Autorização Barreiros. 2231, informação November, confere, copia. Pronto, 2231. Barreiros 160 autorizado, decola da 10, primeiro curva esquerda na saída 9, transição VATAP. Whisky 42 é primeiro, vem intercepta, após conforme a outra previsão de onde de voo, transponde 5477, controle 1-9-8. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 99. Livre pouso, pista 1-0, azul 4205. Zona 5477, controle de saída 19, 18, passarelo 2231. Passarelo 2231, acontecimento correto, a porta próspera, puxa aí o acionamento. Você está na puxa, acionamento 2231. Para o Romeu, azul, graça. Da terceira esquerda, em posição na base, livrando frequência ao estacionar. Sabatão, Góasca, Patagô, foi autorizado o sinal da 1-7, agora autorização de pouso. Autorizado o sinal, aguardando autorização de pouso. Essa é a senhora, 4-5, quase que pegou, senhor. Agora deram estado. Ah, eu não consigo compreender o que o senhor está transmitindo aqui. Eu não vou no lógico, mas tem 1.500 pés em espera na rotatória, guarda para a aproximação. 1.500 na rotatória, visual com o tráfego para a final da 1-7. Mais uma vez, Boa tarde, Xenê 63, 1-4, posição 0-0 e pronto. Xenê 63, 1-4, ali mantém, cabeceira 1-0. Aqui mantém, cabeceira 1-0, 63, 1-4. E o quilo Romeu Oscar pode seguir o Oscar para pagou para fogo na 1-7? Negativo, porque então o quilo Romeu Oscar mantém a rotatória. Mantém a rotatória. O Giro 4205 no solo 31, livre à direita, chama solo 1, 2, 1, 1. Direita, 2, 1, 1, solo azul 2. 4, 2, 2. Matar um roleta, um grande, se você agiliza a aerodinâmica da pista. Chinem 314, 3 horas de decolagem, pista 1-0, Janson 1, 60 graus, 89. Autorizado de colagem 1-0, 10-3-1-4. Romeu, você na rotatória. Quente, eu um tiro Romeu, acho que mantém a rotatória, completo 3-0. 2-0, pela esquerda da rotatória. O 4205, eu vou assistir. Ano 4205, Alfa, Kilo, Forte 3, 4, em minha posição. Alfa, Kilo, Forte 3, Azul, 4-2. Então, Guasca, Papagol, Senhor Estado, livre pouso, pista 1-7, vento 1-50 graus 8-9. Livre pouso para o Oscar Papagol. Já tem a nossa saída no sistema? Sim, Oscar falou. Já tem a saída do nosso plano aí para ganhar novembro até Papá? Sim, já temos o seu plano aqui para a Copa. Após 360, final da 1-7, reportada 3-6-1, Romeu. É 3-1-4, decolado 3-3, chama controle 1-1-9, decimal 8. 1-1-9, decimal 8, é 3-1-4. Poderia confirmar a posição da aeronave que está como número 1 para a aproximação em Salvador? Está na... Estou chegando do norte, está nessa posição de 11 para 12 horas, 8, 4 milhas no robô posto. Nossa, cheque o trem, livre pouso na 1-7, vento 1-5-0 graus com 8-9, altímetro 1-0 no 3. Na identificação, 2-0-6-0, chegada a Mari. 060 na descida, na Mari, da 3-6-6. Para passar, controle de Salvador, muito boa, para passar 90, fica risco. Informação 90, na chegada a Mari. Tendência Victor, está na identificação, 2-0-7-0, chegada a Mari. 070, chegada a Mari, está identificado. A gente teria curso de velocidade do governo de Vitor? O governo de Vitor está mantendo o corte de indicada. 230. Só copiei, na verdade, de Vitor. 230. Tandorim de Vitor mantém no máximo 250 nós. Então vai manter agora o 250, o 90. Cotejamento Delta Golf, número 3 para Copa, confirma o flight. Tá 3217174 a bordo, Guarulhos 335. Oi, 1-1-8, 2-1-9-5, continue fluindo, vamos voltar, 3217. 3217, taxi ainda no ponto de temperatura 102-95, 3219. Salvador, Azul, Azul, 35, fora de fila. Azul, 35, aciona a identificação, 24 mil pés. Azul, chama 0 no 3, via ponte. 0 no 3, 4 mil pés, ponte. Azul, Azul, 35. Com a torre, Salvador, boa. Papá Romeu, Oscar, uniforme Romeu. Ele também está em nível de voo 100, pro aqui Valença, direto, e reposta para a modificação de rádio. Chegou no 00, foi de Valença, tomara para a modificação de rádio. Agora passou 109, 107. Eu não tenho a escuta. Faz letra para Romeu. Mantenha 56 visuais, desce até 2.500 pés inicialmente, ajuste em Salvador no 013, ingresso nos corredores visuais. Para o sequenciamento, mantenha a proa, que desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Mantenha a proa, 3013, Xené 62 no 0. Xené 63 no 4, informa a proa de Petrolina. Aguarde. Quero mais. Oi. 5-3-0-5-0-0-0, decorar o nosso site, como eu diria, que está decorado. 3-0-0-2-4, com a posição de 9-8, eu vou dar. Salvador, muito boa tarde, Azul 9697, com certeza. Rádio Azul 9697, ali não tem o no zero. Atrasado minha, mantendo no zero, 9697. 3217, decolar 240, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, boa. Confirmar o 97, prossegue pra Itabiraba. Cenário 314, trata do esperado, por onde foi pro Lina direto. Obrigado, já está trolindo, né? 3 a 4. Na Bell. 327, conta a carta, se me mandei 360, boa letra. Letra, tá 327. Oi, o transponder é 5464, controle 1 no 9 de escola. Puxando agora no 3. Tá, caminho com 1013, tá 3676. Tá vendo ele servir, tá dentro da 050. 050, 90. 2x já está sendo utilizado novamente, ok? 109. 909, colagem com 997. 4314, chama Recife, 12685, alterna 12545. Alguém a primária? Estimado 1 minuto e meio para separação com a aeronave decolando da outra pista. 75, a bola é 314. Ana 6210, reduza 1709. Processo 0, 6210. O Xané 6210 tá, pode interceptar nessa prova? Afirmativo, falta no 0, interceptar até pro 6210. Pesado, ciente, 6210. Ciente, qual era o número 2? Eu vou na 45, no portão 2, quadrada aqui, pessoal, no chantaxa. Chama a taxa, 3, 1, 4, 5. 697, decolador 2, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Voltando, 6, 9, 8, obrigado, 9, 9, 7. Salve, Salvador, boa tarde, Azul, 9, 9, 7, Azul 9697, contato radar, suba via 0340, saída da El. Via 340, 9697. Gente, November Whisky, autorizado lençóis, conforme rota, nível 260, decola da 17, primeira curva esquerda, segue perfeito saída Momo, Rogbo após direto. Aciona 5173, controle 119.8, torre 118.95. 3676, 2010-1003, autorizado em LF, passo estabilizado. 2010, está autorizado da 3676. 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8698 9 5 8 Salvador, boa tarde, papapá, Whisky Romeo Vitor, com a informação novembro. Whisky Romeo Vitor, acena a identificação do total 050, chegada a Mari. Romeo Vitor identificou 050, chegada a Mari. Canal 6210, passa a Duna, chama a torre 1895, bom pouso. 295, obrigado, bom trabalho, beleza, obrigado. Delta, livre cruzamento, após Quebec, Mike Lima, na Lima, só 1-2, 1 decimal, bom no... Meu Tango Golf, controle 1, 9 decimal, 8, bom no... 8, 19, 8, meu Tango Golf. Gente, Bravo Delta, nesse caso mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso número 2 para decolação no 735. Apenas esperando o AIS retransmitir para o centro de Cícero, que assim que receber será autorizado. Lima Tango. Autorização para pouso. Gente, beleza, Zé. Gente, Lima Tango. Alô, meu 20, puxa o escalamento. Número 062, aguarda. Escuta, qual é a sua data de tiro? 1201. Canal Tony, até na Campinas. 3145, autorizado táxi via Índia até o ponto espera, no ponto espera torre 118 do Sul 95, ajuste no 013, por favor. Autoridade táxi até o ponto espera, pode chamar tudo, tá? 3145. Gente, o Papagolf, temos uma aeronave no sequenciamento, já passou o externo, aguarde, estimado minuto e meio. Pronto, para o push. Negativo. Autorizado chamar táxi com número 0. Volta na rua. Triga à direita, solo 1-2-1, décima 1. Direita 2-1-1, agora não é de manhã. Livre pouso, 9 no 0, Xerém 62 no 0. Livre pouso, 9 no 0, Xerém 62 no 0. Pode colocar no Romeu, frequência livre para pouso. Azul na zona 35, para o sequenciamento, com a direita para 240. Direita 240, qual o limite dessa proa? Como você conduz nessa proa? Eu lembro onde eu vi, você está fazendo desvio? Afirmo, mas já está com a proa do Brian que está o direito. Eu lembro onde eu vi, tem condições de curvar a direita agora para 075 para interceptar? Afirmo, 075 agora o... 176 estabilizado. 376 até o Rio 1895. Aguarde. 3217, Recife, 13325, alternando 251. Recife, 13325, 251. Obrigado, 3217. Tá batendo o clico da XR, prossiga. Eu vou passar para o 3013. Caiu 0 a 5 para Salvador, 1,510. Controle de Paris, 1,510. Terra 1,510, reporta Paris. Controle, o Oscar Papagolf, decolou. Oscar Papagolf, 1,510, para nós. Nossa, autoriza para o destino, meu pai. É para o ideal de destino, Papagolf. 300. 010040. 300. 300, está autorizado, acho que apagou. Aqui é que possível chamar de ponto. 99. O 9020 interceptou o localizador. 9020 está no 895. 895, muito bom, já vi. O Whisky Romeu Vito reduz a 2009. Romeu Vito reduzindo 200, informa que a intenção é pouso na 1-7. Azul na zona 35, curva esquerda para a 140. 140 esquerda, ou na zona 35. Azul na 35, desce até 2500 pés, ajuste no 0 na 3. Partiu para a 1-0, 1-8 menor. O Xerém 2-1-0, tá aqui, é a Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette para o 04, o Xerém 2-1-0. Confirma se o pátio 3 para o Patins? Não, vem que sou Kilo Delta do 3 para o Patins, tá baixando. Vitor Kilo Delta, autorizado, tá? Chama para ingresso no pátio principal, Vitor Kilo Delta. Ingresso principal, Delta. Base 697, 251, 3325, alterna 1251. Olha 3325, 251, com a receita azul 9697. 919, não me confere. Aguarde, estou em escopra, prepara a Daélio da Mótima. Daélio da Mótima Azul, 699. Então, quilo delta, vale. Autorizado, ingresso no pátio principal, reporta na Lima. Pode chamar na Lima, vim pro programa. 1869, dei passagem, aeronave de pequeno porte, mesmo taxi era à frente. Você dá passagem ao tráfego, 1869. E Romeu Vitor, para o localizador, com a direita para 055. Romeu Vitor, direita 055. Cruzado 2000 pés, ajuste no 013. Romeu Vitor, 2000 pés, 1013 ajustado. Azul na zona 35, 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, Azul. Passando a Golf, informo o tráfego na sua posição de 11 horas, 4 milhas, rumo oeste, mantendo no 1500 pés. Controle Bravo, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, contato radar, se mantém 400, sobre o DL. Sim, 400, obrigado. Está estabilizado, Azul. Faz 135. Faz 135, estou rindo no 895. 1895. De base curta para 1-7? Temo, base curta para 1-7 em dia. Gente. Estabilizado, azul navio 135. Azul navio 135, reparte externo. Vou tirar externo, azul. Quatro cinco, a linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus com 9 massa. Decola 1-0, está saindo uma falha. Recebeu o plano, estamos esperando apenas ser transmitido para o centro de equipe, ok? Para o Instagram. Dois, apenas para a informação, a gente não consegue cumprir a restrição superior do gradiente a terceira saída MOMA. A gente compra a inferior, então. 600 pés, ajuste em Salvador, 1013, a porta Paripa. 500, 1013, Paripa. 7, novamente, a 2300. Paz externo, 9135 azul. Gente, mantenha o pote externo. Ok. Externo, 9135 azul. Azul 9135, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização, azul. 3145, decolado ao 54, controle 119 decimal 8, bom voo. Boa, tá realizado, 45. Salvador, boa tarde, é o Sanz 3145, cuida da El. 145, contato radar, mantém 360, Goleta. 360, Goleta, Sanz 3145. Tá, meu Deus, escuta. Tem como vocês cumprir da Elita na ponte direto? 895. Meu Vitor, boa tarde. Azul 9135, livre pouso na 1-0, vento 1-6-0 graus com 9 nas, altímetro 1-0, 1-3. Livre pouso, azul 9135, 1-0. Sai com o número 2, e ataque sai papá, o Vitor aqui da Delta. 2, Salvador, boa tarde, papá, whisky, o meu Vitor. tarde, Whisky Romeo Vito, segue com o número 2 para pouso, reporte externo. Romeo Vito informa que a intenção é pousar na 17. Gente, já temos aeronave para 17. Aceita apoio externo para o norte para seguir com o número 2 para 17, Whisky Romeo Vito, mantendo 2010. Sem problema. Sim, eu disse que Romeu Vitor, mantém 2010, segue para o norte aguardando para ingressar na final no 7. Romeu Vitor, vai curvar agora para o norte aguardando. Controle de Lapa Serra, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, desce para o 1010, a parte em Rimar. Passará. Rima até Romeu, aguarde para acionamento. Devido ao grande fluxo, peço que aguarde para o acionamento e pushback. Docenta, arma à vista. Gente, segue com o número 2 para 17, Whisky Romeo Vita. Romeo Vita, vai seguir. 69 do 9, pronto. 6919, autorizado Campinas, chegou a piso no 10, após conforme rota, nível 340, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5534, controle 119 do sinal, então. Sim, autorizado Campinas, conforme a rota de voo, nível 340. Cruz a pista 1-0 com curva direita, da Aéreo Leda Motiva para fechar a curva 1-0. Transponder 5534 e o controle Salvador em 1-9-8, azul 69, 1-9. 6919, quanto já me conhece no 3, reporta pronta. Chama na azul 699. Alô no 3. Entre o povo, pela terra. Só aquilo, pátio 3, quando lá, tem chance de sair. Gente, vai de Alfa, Kilo, Pátio 3, lá vai ficar perto ao finalizador. 3.010. Alfa mesmo. Gente, o tráfego está curvando para ingressar na final no 7, segue para a final da 1.7 na retaguarda do tráfego Juliette até o Romeu. Certo, Romeu, graças. Zero, livre decolagem da 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. Livre decolagem, Romeu 2-0. Meu Vitor descendo para 1000 pés, vai reportar. Zero cinco zero para o Edipato. 050 e Tato, 320. Decolado ao 00, controle 19.8, malou. 198, 620, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 620, decolou. O que eu chamo? 920, contato radar de montanha 370, sai da PUCA. PUCA 370, vou me beijar. Os 231, livre decolagem da 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. Realizada a decolagem da 1-0, parceiro 2-2-3-1. com um sinal de 6 km. Aqui no Quebec Center, tem condições de agilizar, livrar a pista? Whisky Romeo Victor, temos animal na pista, suba para 2000 pés, controle 19 decimal 8. Romeo Victor, subindo para 2000. Muito grato pela informação. E hoje então, Romeo, temos animal na 17, 360 pela esquerda, na presente posição, aguardando para prosseguir na final. Perfeito, tráfego, vamos aproximar para 10 lá. Cristiano Del Vito, suba até 2000 pés, ajuste no 03, aguardando o tráfego. Romeu Vitor, mantendo a pro, subindo 2000 pés, aguardando. 3-1-4-5, Recife, 1-2-5, ONU, ONU 3-3-2-5. Agora, tá 3-1-4-5, boa. Posição no tátil, aguarde para o táxi de mais 5 minutos. Tá, trouxe de novo, aqui ele é. Confirme, quero controle. Tá passando ali, vou te arrumar. Vamos ver o golfe, precisa. Começa o golfe, tá fazendo 0-6-5, tá passando 21-0-6-0. Câmbio tá um golf. Curva agora à direita na proa de Mari, para a chegada da Mari. Curva direita, proa 270. O meu Vitor, direita 270. Salvador, muito boa tarde, tapa de leite, por favor, recuperar. Leite, então, meu, precisa. Sou felicitado pela torre, está mantendo meu metro no pé na vertical da rota Sala, guardando a liberação da rua da pista. É, Silêncio, está Romeu, está mantendo Rio no 895, mantendo a rota Sala. Tá bom. Controle de Salvador, boa tarde, a passageira do 2231, decolou, perfil da Moma, não se escuta. É, 2231, segui mantendo no 60, sem restrições, saiu da Moma. Ativo, sem restrições, livre ascensão 1-60, perfil da MOMO, 2-2-3-1. Salvador, boa tarde, está passando Lima, Silo Zulu, com a Nalvega. Lima, Silo Zulu, está na identificação, no ideal, 2-0-5-0, chegar da MOMO. Silo Zulu. Já 1-0, vento 1-5-0 graus, com 7 mais. Silvio Ecológico, 1-9-0. Vitor, curva direita 350, aguardando o último vetor. Lima, contorna o pátio principal, após Índia até o ponto de espera, Juliette mandando o uísque. Ronaldo, próxima vez, bom voo. 98, obrigado. Boa tarde. Trolha o gol 969, boa tarde, decola, passa 2, então. Confirme. É o gol 1169. Sono 69, contato radar 5360, voa Leda. Leda 360, muito bem. Uniforme, Mike Uniforme para a descida. Uniforme, Mike Uniforme, você está 060, informe de lançar de cada. 210, vai permanecer, 060. Uniforme, Mike Uniforme, reduz a 1909. Reduz a 1909, Uniforme. E puxa, pega esse momento, posição... 23. 1909, aguarda no 3. Aguardando no 3, 1909. 2003, a parte realizada 3190. Aqui Romeu Vitor, direita 050 pelo utilizador, reporte estabilidade. Romeu Vitor, direita 050, a reportagem estabilizada. 620, Recife, 1245, 12685, bom voo. 2545, 2685, boa tarde. O Solo 07, liga direita, Solo 121, décima 1. Direita, 219. Boa tarde, segue Zé Alfa, reportante da Juliette. Boa tarde, Zé Alfa, reportante da Juliette. Boa tarde, gente, entendido, se gravar para o pátio da Mata, conhece o aeródromo? Eu estava passando na curva. Gente, taxi, vira à direita, segue Zé Alfa, reportante da Juliette. Juliette, eu também. Seção 2231, após desvio, proa de batata. Ativa, após desvio, voa batata, 2231. Fisque Romeu Vitor, torre 1895. Romeu Vitor, 1895, boa tarde. Sou 1969, proa de Mátima. Mátima, voa 1969. Sinal no 0, ventou no 50 graus 59, altímetro no 0 no 3. Romeu Vitor vai confirmar o trem. Jet 9000 Whisky, mantém o ponto de espera. Olá, pode desviar o Barreiro. Pode desviar o Tangado Barreiro, 2-3 anos, obrigado. Dia no 1, cara fixa, 1-0, fixa em 1, 0-0. Vai preparar o Salvador, mantém o controle de Salvador, 1-1. Juliette até o meu, ingressa Juliette, contorna o pátio principal. Após, reporta na linha. Pronto, na linha, vou te dar. Firme. Informa, Michael, informe, desce para 3.000 pés e ajuste no 0 no 3. Só 3.000, vou te dar esse informe. Juliette, Otto Romeu. Juliette, Otto Romeu, curva à direita, ligeiramente à direita, a Lima é a última taxiway. Thank you. destinado e pronto. Boa tarde, aguarde um instante, conta. Beleza, eu tô me autorizado ingresso na Lima, mais que até Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame a torre 1-1-2-6-9-5. Uma mais, por favor, por favor, por favor. Eu decolar, dá 1-0, vento 1-5-0 graus, com 7 nas. Escuta, destino é um H da Aerosar. Da Aerosar, confirma? Afirmo. Whisky, Romeo Vitor, boa tarde. Segue via Alfa, reporta a Juliette. Romeo Vitor, vai pela Alfa, reporta a Estrela Juliette. Sou o Salvador, 1999, para o Taxi, alterna na Galeão, próximo a minha 4 horas e 40, PAB 107. Romeo, táxi até o final da pista, livre à esquerda na Lima. Agora Quebec. Para 2.000 pés, ajuste no 0.3, autorizado em Lotus K, parte estabilizada. 2.000 pés, Lotus K, parte estabilizada. Uma 15.000, sua velocidade indicada. No momento, 1.75, Lima, tiro de Lotus K. Oi, Salvador, boa tarde, 1.45, 2.3.0 para 1.60, informação novembro. 345, aciona a identificação, deixa para 4.000 pés. Ajusta no 0.3, chegada é bom. Descendo para 4.000, 1.0.3, ajuste, chegada é bom, finalmente 4.5. Salvador Approach, direction is Ocean, 6.143, 260, down. Ocean is 6.143, qualquer dos descendentes 0.50, bom para o 050 bom arrival. Autorizado de forma mais uniforme. De forma mais uniforme, 3.95. Top uniforme, mais uniforme estabilizado. Forma mais uniforme, continue a aproximação, número 2 para pouso. Primeiro confirmar se a pista no céu está livre, hein? Para pouso, decolagem. Está, porém, informo que temos um cachorro na área gramada, está fora da pista, existe uma viatura no local, porém está ali ainda na região da 1-7. Porém, a seu critério segue para a 1-7. Positivo, eu gostaria para a 1-7, mas não está interditada a pista não, né? Não, está livre. Positivo, está visual agora para o plano cancelamento seguir para a 1-7. Regra dos visuais aos 1-5, base pela direita para a 1-7, a parte na final. Reportará a uniforme. Mas o pouso uniforme vai para o pátio 5 do BTA. Obrigado pela informação. 8.95. 0. Após a posição, na posição 0, mais ou menos 9 na base. Base da 17, baixou e travou, uniforme Mike no fato. Luiz, que mantém a antiga Juliette, número 2. Paremos. 3190, solo 17, viva direita, solo 121, um, décima 1. 211. Boa, segue de Alfa, mantém entre o Juliette, número 3. Alfa, entre o Juliette, 3190. 0. 69, 19, decolar, 10, vento 160 graus, com 8 nós. Deixa nós, 69, 19. 1917, minha forma, Michael de Fá. Michael de Fá, meu repouso, 1917, vento 160 graus, com 8 nós. Cuida. Ingresso a Juliette, contorno pátio principal, Lima, Mike até Quebec. Na Quebec, torre 1-1-3-5-5. Romeu Vitor, ingresso na Juliette, contorno pátio, vai até Quebec, lá chama a torre 1895. Que Romeu Vitor, quais são? Juliette, November Whisky. Segue o tráfego à frente via Juliette, pátio 1, Lima, Mike até Quebec. Na Quebec, torre 1-1-3-5-5. A série do 2231, Recife, 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. 090, segue de Alfa, Juliette, portão 5, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 5, tá, 390. Salvador, boa tarde, Azul 6909, está levando o hotel Mandela Leda. 6909, contato radar, Silvio Mantenha 340, Rua Leda. E autorizado Leda, mantendo 340, obrigado. 50. Uma cruzuda, separa 2.000 pés, ajusta no 0.003, autorizado elétrico, foi impactabilizado. Para 2.003, reportará, Lima e Quiluzulu. Sim. Telefone, solo 2.0, livre taxa, parte 5. Juliette no Bombeu Whisky, por gentileza, poderia confirmar o motivo da abordagem? Romeu Tango Golf, boa tarde, confirme e segue para o 17. Ah, sim, ouça, Romeu Tango Golf. Parte na final, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf. Lá, hotel Romeu, livre decolar, dono 0, vento 160 graus, com 8 nós. Taxi via Lima, Mike Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Romeu Vitor, ciente. Sofia, boa noite, menor. Boa noite, menor, autorizado Brasília, via Piso Luno 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. segue pensando em sair da Arbor, Elefant. Aciona 5564, controle 119, destino 8. 894, aciona a identificação da Hotel 050 via Mari. 050 via Mari, identificou. 3284. Cotejamento correto, no 10, reporta pronto. Funcionado, Lima Hotel Romeu. Lima Hotel Romeu, contato a Darcy, Lima Hotel 260, saída da El. A estação Lima 260 na da El, Lima Hotel Romeu. 340. 3677, boa tarde, número 2 para cópia, agora distante. Gente, Juliette November Whisky, mantém a posição na Quebec. O meu Tango Golf, informamos que está avistado um cachorro nas proximidades da 17, tem uma viatura no local, situação controlada, apenas informando, ok? Reporte na final da 17. Silêncio, vamos atacar na final do assalto, o motor golf. Via Open November 857, after according to plan, flight level 360, take off runway 10 with right turn, dial departure, leader position, then Irumi, escort 5563. Salvador Departure 119.8. Okay, clear destination plan for November 897, flight to route level 360, taking off from runway 10 with a right turn, my ASIL, leave the position. Zero room is 5563, transponder code and frequency of departure 19.8, call it back one level, you should have 6201. 6201 is called 5563. 563. With next correction, gauge 4, call me when ready. Exigindo 4.165. Delta 5, Delta 2000, pés, emissão 03, autoridade elétrica 3, responsabilidade. Sendo para 2000, 0013, reportado estabilizado no ILS F2, não, no número. Estabilizou o Lima, aquilo Zulu. Aquilo Zulu, estou já no 895. Exatamente, Zulu. O meu Fox Lima reporta visual com local 3S. Genetic 143, descent 2006, 2013, here's a left final establish localizer. 2006, 1013, you call establish on localizer for solution 6143. Azul 699, Recife 13325, 1251. Olá, 7, Rodoplano, 3, 4, 0, nível de Alcalada 10, com controle à direita na Armor, transição elétrica, transporte 5566, controle 119.8, tá? 3677, cotejamento correto no 8, reporta pronto. Reportará no 8, tá? 3677.